Quantas vezes eu te chamei, mas não consegues me ouvir. Quando chora, lhe ofereço o ombro, tua dor me faz sentir. Quantas vezes por você travei batalhas e fui vencedor. A história que de mim contaram, você nem escutou. Eu abri o mar, venci batalhas e fiz muralhas, vi ao chão. Eu já estive na fornalha, fechei a boca dos leões. Retirei do poço um sonhador e no Egito fiz governador. Eu sou o Deus quem te criou, o grande eu sou. Vivas em mim, sonhos, meus sonhos. Pensa o que quiser que eu te darei sem questionar. Eu faço luz em meio à escuridão, seguro a terra com a palma da mão. Qualquer desejo do seu coração eu cumpro se me buscar. Vivas em mim, sonhos, meus sonhos. Pensa o que quiser, eu te darei sem questionar. E quando tudo aqui se acabar, eu estarei no céu a te esperar. Guarde a sua coroa e a sua fé. Venci batalhas e fiz muralhas vir ao chão. Eu já estive na fornalha, fechei a boca dos leões. Retirei do poço um sonhador e no Egito fiz governador. Eu sou um Deus quem te criou, o grande eu sou. Vivas em mim, sonhos, meus sonhos. Eu te darei sem questionar. Eu faço luz em meio à escuridão, seguro a terra com a palma da mão. Qualquer desejo do seu coração eu cumpro se me buscar. Vivas em mim, sonhos, meus sonhos.